Uno, corrija, 120, décima 8. Controle de Salvador, 120, décima 8, que é certo? Azul 4234, últimos 1000 metros na pista na zero indisponível, autorizado decolagem, vento 260 graus, 06 nós. Controle, o mapa Tango Vitor Kilo Delta, modificada presente, solicita 105, nível final. Gente, Papatango, Vitor Kilo Delta, plano instrumento cancelado, agenda 026, sob condições visuais para o nível de voo no 05. Condições visuais para o 105, Vitor Kilo Delta. Azul 4234, decolado 227, chama o controle. Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Salvador, Salvador, bom dia. Azul 4234, na sua escuta. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da Cuca. Solicita girar para a Cuca imediato devido a formações. Gente, Azul 4234. Papá, Romulo, Rosco, Marqueque, no Pátio 4, Lívia, Sonar, Chumtax. Contra 597 no centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 8260 até 3597. Controle, autoriza na proa direto para o destino, o Filo Sierra Lima, ideal 252. Autorizado direto, Filo Sierra Lima. Vem direto destino, quiser nenhum. Goma 092 informa agora as condições do campo, teto de 1000 pés e visibilidade 4000 metros e chuva leve. Ok, ciente, 1092. Delta, serviço radar encerrado, 52 de milésimo, noroeste de Salvador. Chame Recife para serviço de informação e alerta em 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 128, bom dia. O 1092 interceptou o localizador aqui, 10. Gol no 092, completo final, chame torre, 118 decimal 95. 1895, gol 1092. De Salvador, bom dia, 1092 da Gol. 34, forma desvios esquerda para livrar formações. Tem, caso 4234, confirme para ele por quantos milhas? 040 por aproximadamente 20 milhas. Tem, caso 4234. Estou estimado 1000 pés, a visibilidade 4000, ainda não avistado. A pista 1028 agora 1, da chuva leve sobre o campo. Ok, ciente das condições, 1092. Vou para o elevador do Lacerda, mais Super Alfa. Ciente para Tatapá, mais Super Alfa. Azul 4234, após desvios, autorizado direto Romeu Fox 08. Após desvios, Romeu Fox 08, confirma? Afirma, após desvios, direto Romeu Fox 08, Azul 4234. Romeu Fox 018, após desvios, 4234. Segundo 092, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 270 graus, 049. Autorizado no 0, no 092 da Gol. Oscar MyKek, livre táxi via Oscar, chame ponto de espera. A ponto de espera da Oscar, já. Gol 092, no solo aos 3-4, livre à sua direita, taxiway Eco. Ou Fox e chame solo em 21, decimal 9. Ok, liberando via Fox, 219, ao livrar. Como é que é autorizado alinhar e decolar a pistão no 7, vento 240 graus, 08 nós. Aliás, decolar para o Eco. 2545, alterna 2685, azul 4234, boa. Olá. frente, Papa Romeo Kilo Sierra Lima, plano instrumento cancelado, zona 036, desça para o estúdio de tráfego de Sierra Novembro do Luiz, reporte cruzando 4.500 daí. Gente. 37, mantenha a minha escuta até a vertical do farol de Itapuã, após chame controle 10.8, até a volta. Mantenha até a farol de Itapuã, depois chamará o controle 128. Salvador, Luna 759, aproximando ponto espera, pista 10. Luna 759, autorizado ali a decolar na pista 10, vento 15, corrijo, vento 250 graus, 0612 a nós. Últimos 1000 metros indisponíveis. Sente autorizado, aliás, redegolar a pista 10, gol 1759. Afirmo, o azul 4981, o Notan é o Bravo 578, dos 1000 metros da pista 28, inicial da pista 28. Ah, foi isso. Você deve ter saído entre ontem, ou antes que a gente no início do voo, a gente tira a nossa prancheta, não tinha, estava prosseguindo, mas está feito. Então, os últimos 1000 metros, então, da pista 10, né, ou os primeiros 1000 metros da 2, que estão disponíveis. Ah, correto, azul 4981, quero informar, o Notan saiu ontem, dia 10, às 23h24. Pois, Chico, muito obrigado. Nada. Controle, a Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, bom dia, mantenha as condições visuais, a lista na 0 no 5. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas afastado, controle direto Manati, IAC. Salvador, bom dia, boa noite, 759. Luana 759, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Bem, após 2000, direto Leda, boa noite, 759. Oxenia 62, não autorizado ali a manter a pistola 0. Ninguém mantém posição, toda 10, é 2. puxando R62 1-1, últimos 1000 metros, pista 1-0 indisponível, autorizado a decolar, vento 270 graus, 0612 nós. Autorizado a decolar, pista 1-0, R62. Outra pergunta, Mike Vitor Alfa, BR-324. Gente, papapá, Mike Vitor Alfa. Azul 4981, cancelado as instruções de mais chegada, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado para uma ILS XAI, reporte estabilizado. Autorizado você para 2000, tem instruções, autorizado você vai chamar estabilizado 4981. Controle Bona 759, ficando pela direita direita aí para 2197 por 20 milhas para evitar a formação. Frente Bona 759. Uma motiva Bona 759. O Bona 759 aguarda coordenação. É. Na minha 12-1, decorado as 4-3, chame o controle de Salvador, no 208, meu voo. 208, bom dia. O Fono solicita curvar à direita para evitar formações no segmento de saída aqui na Flora Fiji. Frente ao Sinal 621, livre de desvios, contato radar, subotero nível de voo 360, autorizado após direto Leda. Autorizado 360, curvando à direita, direto Leda após o desvio, 621. Bona 759, autorizado Motiva. É, autorizado Motiva, Bona 759, obrigado. Bona 621, já efetuou os desvios, vai pro Alita. Muito obrigado, controle. Frente ao Sinal 621. Bona 759, chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 128 35, 1251, Bona 759, bom dia. Bom dia. Uma vez efetuando o desvio, controle Oceanair 6211, vai manter a proa 225 por aproximadamente 15 milhas. Frente Oceanair 6211. Controle Oceanair Mike Yankee, livrando 20 milhas. Frente frequência livre, Oceanair Mike Yankee. Estabilizado Azul 4981. Azul 4981, completo sinal Xane Torre, 118 do sinal 95. Sima 1895, Azul 4981, Buenas. Xane 6211, após desvios, autorizado direto Porto Seguro. Após os desvios, Porto Seguro, 6211. Obrigado, senhor. Estado continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Informo últimos 1000 metros da pista no zero disponíveis. Confirma a pista está molhada? Agora não chove mais sobre o campo, a operação permanece em instrumento, pista úmida. Tá, ok, obrigado. Azul 4981, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 250 graus, 062 nós. Livre pouso 4981. Oceanair 6211, semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Confirmo, adicionei 62 de novo. Obrigado, igualmente. viajar, vai manter região subúrbio, Periperi, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Salvador, bom dia, Luna 755, tem informação Lima. Luna 755, bom dia, autorizado chegada a Donf, lista para o nível 050, ajuste a 015. A Donf para o 050, ajuste a 015, Luna 755. Salvador, bom dia, Azul 2783, ponte espera da 10 pra. Azul 2783, ali mantém, quer dizer 10. Ali mantém 10, Azul. Azul 2783, informa os últimos 1000 metros da pista no zero em parte de casa. Autorizado a decolagem, pista no zero, o vento 240 graus, 06 nós. Ciente da restrição, temos a decolagem autorizada, Azul 2783. Chuva apenas pista úmida. Tente chamar que vai ter alfa autorizado. Alfa, tá, uniforme Bravo November, Bravo, bom dia, prossiga. Tá, uniforme Bravo November, Bravo, prossiga. Tente Bravo, November Bravo, mantém as condições visuais, ajuste a 015, via corredores, reporte na estrada visual com campo. Azul 2783, decolador 07, chame controle de Salvador 120, decimal 8. 208, bom serviço da volta. Salvador, bom dia, Azul 2783, decolou na sua escuta, perfil da Arboruna. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo no 60, após 2000 pés autorizado direto elefa. Após 2000 pés autorizado elefa, para Azul 2783. controle Salvador Azul 2783. Iniciou um desvio à esquerda, inicialmente proa 235, aproximadamente 40 milhas. Dentro dos desvios Azul 2783. Graças. Limpe 07, porque os últimos 1000 metros da pista no zero encontra-se impraticável, autorizado a linha de colar, pista 1 no zero, vento 270 graus, 0 menos. Autorizado a linha de colar, o limpe 07, para o zero, sem ajudar os últimos 1000 metros. 5, doce para 2 mil pés, ajuste na 0 no 5, autorizado sinal ILS-XI, reporte estabilizado. 2015, autorizado a LSXR, reporte na estabilizado, 751. Controle o azul 2783. Prossiga. Possível coordenação para formos direto Vitória da Conquista, senhorita? Azul 2783 foi coordenado já com o centro Recife, autorizado após os desvios direto Vitória da Conquista. Sim, estamos aprovando da presente Conquista, o azul 2783, graças. Controle Salvador, bom dia, Olimpo 07, saída salvo 1. Olimpo 07, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 220, após 2 mil pés autorizado direto salvo. Autorizado até o 220 mil final, após cruzar 2 mil, direto salvo, Olimpo 07. 2 Salvador, bom dia, bom 233, pode ficar da 1-0. Bom, ali mantém cabeceira 1-0. Mantém, bom 1-2-3-3. Copa Romeo Oscar Marquiante, bom dia, mantenha as condições visuais, ajuste na 015, acione o código 0245, autorizado direto farol de Tatu, reportando de parte de Piaçu. Na 0, encontra-se bem de casa, autorizado a decolagem, pista na 0, o vento, 250 graus, 06 nós. 266, tem livre decolagem, você está retenção na pista. SXG, Gol 755. Gol 755, completa final, chame Torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia, Lira. Bom dia. Salvador, bom dia, gol no 755, Índia Serra, trem embaixo, travado. Gol no 755, ajuste no 015, informa que os últimos 1000 metros da pista no 0 encontram-se impraticável. Autorizado pouso, pista no 0, o vento, 230 graus, 06 nós. Sente livre pouso, 90, sente dos últimos 1000, gol 755. Gol no 233, decolado 18, time controle Salvador, 120, decimal 8. 208, sente, bom dia. Salvador, bom, 233, 2500 pés subindo. Se possível, vai levar Elefa. Goma 233, bom dia, contato radar, subotar o nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Muito obrigado, Goma 233. Bravo, November, bravo. Na 755, você poderia confirmar o motivo da remetida? Ah, vento de cauda acima do nosso limite, senhora. 8 de cauda. Estamos seguindo o perfil. frente, chame controle 120 decimal 8. 208. Salvador, bom dia, Goma 755, aproximação perdida. Goma 755, bom dia, prossiga a subida para 3.000 pés, ajuste uma 095, após cruzar 2.000 pés, curva esquerda na proa 350. A gente entendeu, subindo para 3.000, poderia confirmar o restante da informação? Operação para final ILS, curva esquerda, proa 340. Após 2.000, curva esquerda para o 340, gol na 755. Olha, acho que a Mike Yankee vai levar 1.500 para 500 pais. Gente, acho que a Mike Yankee. Azul 2783, Semi Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Repita apenas a primeira, 128. 128 decimal 8. 288, 260, obrigado, bom dia. Bom dia. Olimpo 07, Semi DC0, no canal de previsto. A chamada defesa aérea, o Olimpo 07. Goma 755, curva esquerda, proa 290. 290, eu vou... Goma 755. Autorizado, Paterno Informe Bravo, Novembro Bravo. Ok, autorizado, pôr de rotatória, Bravo, Novembro Bravo. Tá mantendo 1.000 pés. Goma 233, Semi Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Sente, bom dia. Bom dia. Goma 755, curva esquerda proa 255, aguarde último vetor para o localizador. Esquerda 255, aguardando o último vetor para o localizador. Gol 755, ainda mantendo 3.000. Goma 755.